Saúdo a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria poder estar convosco uma vez mais para juntos louvarmos o nome de Jesus. Cidade maravilhosa, cidade de Belo Campo, aqui no estado da Bahia. É um prazer deixar o estado de Goiás para estar no estado da Bahia, ministrando a palavra de Deus, ministrando aos baianos que Jesus salva e leva para o céu. Muito obrigado, pastor Osiel. Deus abençoe o senhor pelo carinho. A todos os irmãos, muitíssimo obrigado pelo carinho qual dedicaram a nós na noite de ontem, na manhã de hoje e aqui nesta noite. Ontem Deus realizou muitos milagres aqui, uma bênção, salvou, curou. Hoje de manhã, da mesma forma, estou vendo aqui vidas que aceitaram Jesus como Salvador. E nesta noite não será diferente, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Convido a todos a pôr-se de pé, abra a sua Bíblia. No Evangelho escreveu São João, no capítulo 8, nos versos 32 e 36. Eu estarei lendo e em seguida quero ouvir a igreja em uma só voz, em um só coral, repetindo esta mesma leitura. Evangelho escreveu São João, no capítulo 8, nos versos 32 e 36, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda a igreja é uma só voz e um só coral, todos... Amém. Feche a sua Bíblia e a coloca em cima do assento. Pegue a mão da sua irmã, do seu irmão, como se fosse cumprimentá-la ou cumprimentá-lo. Não é de mão dada, é como se você estivesse cumprimentando alguém. Olha nos olhos dela ou dele e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Profetize para a sua irmã, para o seu irmão assim: ó, hoje é noite da tua vitória. Hoje é noite de resposta. Hoje é noite de bênção. Quantos crê nisto? Louve o nome de Jesus. Tomais os vossos assentos. Aleluia. Falávamos aqui ontem a respeito de resposta de oração. Falávamos hoje a respeito de resposta de oração e falaremos hoje a respeito de resposta de oração. O Deus que nós servimos é o Deus da, aleluia, é o Deus da resposta, e Ele quer responder alguém aqui nesta noite. Ontem falávamos aqui que para estarmos aqui foi necessário uma igreja no Vale de São Patrício, no interior do estado de Goiás, orar uma semana para que pudéssemos estar com vocês aqui nesta noite. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que eu estou falando. Para ter uma esposa ao meu lado, embora temos aqui a sua ausência nesta noite por motivo justo, ela encontra-se em Goiânia, mas com certeza ela está clamando a Deus, pedindo ao Senhor para nos usar aqui na sua infinita misericórdia. Para ter uma esposa, orei 2 anos. Para ser padre, eu jurei viver o celibato. Jurei que viveria a vida celibatária. Mas quando Cristo Jesus me libertou, me transformou, eu olhei para a Bíblia, a palavra de Deus, para a minha vida, e pensei: não sou mais escravo de uma religião, de uma filosofia de religião. Não sou mais empregado do Vaticano. Então agora eu quero viver uma vida normal diante da sociedade. Orei 2 anos pedindo a Jesus que me desse uma esposa. Na minha oração eu orava: Jesus, eu quero casar com a moça moreninha. Se ela estivesse aqui, vocês iriam ver. Não é preta e nem branca, é moreninha do jeito que eu pedi. Não tenho nada contra a cor preta e nem a branca. Mas todavia, é uma opção minha. Eu pedi, quero casar com a moça moreninha. E Deus me entregou. Oh, aleluia. E tem uma coisa, minha esposa é bonita, viu? Olha aqui a esposa do pastor, como ela é simpática, viu? É simpática, viu, minha irmã? Porque a minha esposa é bonita. Oh, aleluia. Deus sabe que eu sou enjoado mesmo, então ele pegou uma moça bonita e disse: toma, casa com ela. Aleluia. Sou vaidoso. É, um camarada bonito assim, então tem que casar com mulher bonita mesmo, né? Jesus sabe todas as coisas, Jesus é bom. Ele faz o negócio completo, viu? A obra completa. Aleluia. Orei: Jesus, quero casar com a moça crente desde criança, de preferência filha de pastor. 2 anos de oração, Deus me entregou a minha esposa do jeito que eu pedi. Cantora, compositora, já com 3º CD gravado para a honra e a glória do nome de Cristo Jesus, crente desde criança, filha de pastor, e juntos estamos fazendo a obra de Deus. É isto que Jesus faz. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que o Deus que nós servimos é o Deus da resposta. Eu? Quando nós pedimos, diz a Bíblia, aquele que pede com fé, recebe. Então eu pedi com fé. Jesus falou: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu estava na palavra porque já havia aceitado Cristo como Salvador. A palavra estava em mim porque Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Oh, aleluia. Falei uma disjuntora, Deus fez a mulher e entregou para o homem. Então eu estava na palavra e a palavra estava em mim. Então é fácil pedir a Deus para ele responder. Contamos aqui hoje pela manhã que tive morto por 3 dias. No 4º dia, pronto para descer a sepultura, Jesus me ressuscitou. Oração da minha mãe. Minha mãe orando a Deus e pedindo: Senhor, retorna a vida no corpo do meu filho. Senhor, eu quero ver o meu filho glorificando o teu santo nome. Deus respondeu a oração da minha mãe e aqui estou para a honra e a glória do nome de Cristo Jesus. E assim diz o Senhor nesta noite. Ele preparou esta reunião para responder a oração de muitos aqui. Abra o teu coração na presença de Deus nesta noite. Deleita na presença de Deus e deixa Deus trabalhar de uma forma especial. Deixa Deus agir em você nesta noite, que com certeza Deus quer trabalhar de uma forma muito especial. Então, meus queridos e amados irmãos, fui padre 3 anos e 4 meses, designado a padre pelo bispo Dom Tomás Balduino e pelo diocesano da cidade de Goiás. À frente daquela comunidade, por ter passado pelo período preparatório de um seminário, ter sido preparado para ser um líder religioso, eu pensava que sabia tudo, que conhecia tudo. Mas sempre eu deparava com várias perguntas. E eu queria entender o porquê que o crente, por mais que ele passa por lutas, por problemas, por obstáculos, mas sempre que você olha para a vida de um crente, você depara com um semblante de vitória. Queria entender por quê que sempre que eu olhava para a vida de um crente, eu conhecia toda aquela comunidade e pensava por que que esse crente às vezes passa por tantos problemas. Mas sempre você ouve da boca de um crente uma palavra de esperança e de vitória. Me lembro bem que todo o primeiro domingo do mês realizávamos a visita pastoral, conhecida visita da colheita. E quando chegamos em uma fazenda para visitar o fazendeiro com seus empregados, e o fazendeiro foi ao nosso encontro, E quando o fazendeiro nos recebeu, eu olhei em seus olhos e perguntei a ele: vai tudo bem? Ele deu um sorriso artificial e falou: está tudo bom. Para aquele homem falar que estava tudo bom era muito fácil. Não faltava nada a ele. Ele tinha o bom e o melhor a tempo e a hora. É fácil falar que está tudo bom quando não falta nada. Mas eu estava observando que numa varanda um pouco à frente, ali estava um dos seus empregados. E aquele moço preparava o churrasco para alimentar o padre e a sua comitiva. E eu estava observando que aquele homem estava conversando sozinho. Eu assim pensava. E de vez em quando aquele homem sorria. E eu chamei o fazendeiro e perguntei a ele: aquele moço lá é normal? Ele está falando sozinho? Ele está sorrindo? Aí o fazendeiro falou: padre, deixa aquele lá de lado, aquele lá é crente, crente é doido a si mesmo, crente fica falando sozinho, diz que está orando, crente fica sorrindo à toa. Quanto desses crentes nós temos aqui nesta noite? Oh, aleluia! Mas eu olhava para a vida daquele crente e algo chamava a minha atenção. Em seguida, conversando com aquele crente, aí ele disse para mim: olha, eu não estava falando sozinho não. Quando vocês entraram aqui nesta fazenda, eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a pedir: Jesus, salva este padre. Jesus, transforma este padre. Liberta este padre. Aí ele me perguntou: sabe por que eu estava sorrindo? Eu falei: não. Ele falou: eu estava ouvindo o Espírito de Deus falar em meu ouvido. Eu vou salvar este padre e vou fazer dele um pregador da minha palavra. Aleluia. Quantos querem louvar o nome de Cristo Jesus? Aleluia. Há um mistério tremendo na oração. Aleluia, quando o crente ora, fala com Deus, o céu se abre, a glória de Deus é manifesta e a vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. Se algo que Deus tem prazer é ouvir a oração daqueles que clama em espírito e em verdade. Aleluia. Certo é, meus amados, que eu olhava para a face daquele crente. E algo que me preocupava muito, porque eu conhecia a vida daquele crente. Eu sabia que a vida daquele crente não era boa. O filho assassino preso atrás das grades. Sabia que aquele homem não tinha uma boa roupa. Quando ele virava as costas, a camisa estava rasgada. Em seus pés, um chinelo de dedo já bem velho. Porém, quando eu olhava para a face daquele crente, eu deparava com um semblante de vitória. Aleluia. E eu queria entender por que que esse crente passa por tudo isto. Porém, ele traz em sua face um semblante de um homem vitorioso. Queria entender o segredo da vida dos crentes, o sucesso da vida dos crentes. Queria compreender. Mas por mais que eu quisesse compreender e entender a vida dos crentes, jamais eu iria compreender. Sabe por quê? Está escrito na Bíblia: o homem natural não entende as coisas espirituais. As coisas de Deus para o mundo é loucura. Eu queria entender e compreender por que mudar de religião. Por que deixar de ser católico? Volta e meia ouvíamos falar: fulano passou para a igreja dos crentes. Eu ficava preocupado que eram os mais fiéis da paróquia que estava deixando a paróquia e indo para as igrejas evangélicas. E eu comecei agora a ficar preocupado e querendo descobrir por que mudar de religião. Hoje eu entendo que não há mudança de religião. Diga todos comigo: não há mudança de religião. Há sim mudança de vida. Aleluia. Por que que eu digo que não há mudança de religião? É porque antes eu era católico, apostólico, romano. Hoje eu sou crente, sou católico, apostólico, cristão. Desliguei da Roma e liguei em Cristo Jesus, que é o meu Salvador e meu Libertador. Então não há mudança de religião. Eu continuo sendo católico, porque quer dizer religioso universal. Hoje eu sou religioso, porém não em uma filosofia de religião, mas sim no mandamento de Maria. Sou religioso no mandamento de Maria. Sabe por que que eu digo isto? Antes eu li a cartilha do Vaticano. Hoje eu sou religioso no mandamento de Maria. Engraçado isto? Sim. Em Caná da Galileia houve-se um casamento. E lá estava a Dona Maria, a mãe de Jesus. Jesus com seus discípulos foram convidados para estar ali. E naquele momento, Maria quis entrar como intercessora. Ela quis colocar na posição de intercessora. E chegou para Jesus intercedendo por aquele povo, pelaquela festa. Maria chegou e falou: vinho acabou. Jesus olhou para aquela mulher e perguntou: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. O que que Jesus quis dizer com isto? Ele quis dizer que ele veio, não foi para ouvir e nem atender e obedecer Maria. Ele veio para fazer a vontade do Pai na hora certa. Aleluia. Então ali ele desclassificou ela como intercessora. Ele cortou, desculpa a minha expressão, ele cortou toda a liberdade e o barato de Maria. Quando ela quis ser intercessora, ele podou. Porque segundo a Bíblia, o único mediador entre Deus e o homem é ele, Jesus Cristo, que já morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo aqui nesta noite para nos entregar a vitória. Aleluia. Naquele momento, quando Jesus olhou e perguntou: o que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Maria olhou para os serventes e os aconselhou: fazei tudo o que ele vos, fazei tudo o que ele vos. Então Maria aconselhou você fazer o que Jesus manda. No capítulo 4 do Evangelho São Mateus, no verso 9 e 10, enquanto em Caná da Galileia Jesus manda, ou melhor dizendo, Maria manda você obedecer Jesus, no capítulo 4, repito, 10, verso 9 e 10, do Evangelho São Mateus, Jesus manda você adorar somente a Ele, o Todo-Poderoso. Quando Satanás chegou e disse: tudo isto te darei se você prostrar e me adorar, Jesus falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor adorarás e só a Ele servirás. Oh, aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje eu sou religioso no mandamento de Maria, obedecendo Jesus. Sou católico, apostólico, cristão, porque hoje eu tenho a mente de Cristo. Quando eu falei que não há mudança de religião, mas sim mudança de vida, eu creio que muitos dos nossos amigos já depararam com pessoas que outrora era assim, daquele jeito, outros piores jeito que poderia acontecer na vida do homem. E agora você olha e depara com uma vida transformada, com uma vida diferente. E quantas vezes você já olhou e já questionou, ou já até comentou: como aquela pessoa está mudada? Quanta diferença! O que significa isto? Mudou de religião? Não, mudou de vida. Porque está escrito na Bíblia: aquele que matava não mata mais, que roubava não rouba mais, que prostituía não prostitui mais. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo Jesus significa transformação na vida do homem, libertação, mudança de vida. Mas eu queria entender isto. Para mim era só uma política de religião. O crescimento das igrejas evangélicas, de uma forma muito especial. E volta e meia ouvíamos falar, fulano passou para a igreja dos crentes. E eu usei agora todo o poder que tínhamos em mãos, com o objetivo de deter os evangélicos. Fiz uma reunião na paróquia, convoquei o delegado da cidade, o prefeito da cidade. Eu glorifico a Deus porque o prefeito dessa cidade é crente, mas naquela cidade, no Vale de São Patrício, o prefeito era subordinado ao padre, o prefeito só fazia o que o padre mandava e deixava, delegado da mesma forma. Quando o delegado prendia alguém, o padre só fazia uma ligação ou mandava o bilhetinho, o delegado obedecia. E eu usei aquela autoridade que tínhamos e determinei para o delegado da cidade, para o prefeito, que a partir daquela data, eles estariam proibidos de liberar qualquer concentração pública sem passar por mim. Foi uma forma que encontrei para deter os evangélicos, para deter o crescimento das igrejas evangélicas. Mas me lembro bem que chegou em minhas mãos um pedido do pastor Cleuzino, após ter passado pelo delegado, e o delegado mandou o escrivão que dirigisse até minhas mãos aquele papel, aquele pedido. E ali estava um pedido para liberar o lago daquela cidade, bem no centro daquela cidade tem um lago. E o pastor Cleuzino pediu a liberação daquele lago para efetuar batismo dos novos crentes, para batizar os novos crentes. E quando eu olhei aquele pedido, eu falei, eu não aceito, não. Já foram todos batizados ainda criança. Que história é essa de batizar outra vez? Está escrito na Bíblia que há um só batismo. Mandei de volta para o delegado mandou de volta para o pastor. E um porta-voz do céu chegou lá e disse, olha pastor, eu fiquei sabendo que foi o padre que não deixou. Aí o pastor disse, muito bem, vamos lá para a fazenda do Mão José. Eu quero ver o padre mandar lá, porque lá o padre não manda. Quem manda na propriedade de crente é o Espírito do Senhor. Porque simplesmente Deus confia em nossas mãos algo para nós administrarmos. Mas tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Mas certo é, meus queridos e amados irmãos, no momento em que chegou-se aquele dia, o pastor lotou o caminhão de crente, os carros de crente passaram na porta da paróquia e foram para a zona rural para batizar os novos crentes. E eu fiquei pensando, enquanto eles estão indo para a zona rural, está bom demais, eu não quero que venha perturbar aqui a comunidade. Mas certo é que no final da tarde eles voltaram para a cidade, passando na porta da paróquia, cantando o hino da harpa cristã que diz assim: na batalha contra o mal, se valente. Aí eu fiquei preocupado e pensei comigo: esse povo está implicando, está nos implicando. Depois o pastor falou para mim: olha, nós não estávamos implicando você não, nós estávamos provando para você e para o inferno que ninguém consegue deter a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Certo é, meus amados, que um belo dia chegou em minhas mãos um pedido do pastor Cleuzino para liberar uma praça para efetuar uma grande cruzada. E eu pensei comigo, não aceito fazer cruzada não, tem igreja para orar, para rezar, para pregar. O pastor disse, então, já que o padre não deixa, foi lá na loja e comprou dois alto-falantes, instalou em cima da construção da igreja e começou a dirigir o culto através do serviço de alto-falante, com o objetivo de evangelizar aquela comunidade. Mas quando o pastor ligava o som e começava a pregar a palavra de Deus, o padre ligava o som da paróquia, quatro alto-falantes, um som de mais alta potência, e virava uma zoada de som, e eu ficava do outro lado, prega, eu quero ouvir pregar. Todas as formas que os crentes faziam para poder pregar a palavra, nós dávamos um jeito para deter os evangélicos. Mesmo assim, volta e meia ouvíamos falar, fulano passou para a igreja dos crentes. Eu fiz uma reunião na paróquia, convoquei 7 freiras que me auxiliavam, 3 sacristãos e 2 coroas e um grupo de jovens. E fomos até a Assembleia de Deus. Em uma tarde de libertação, 4 horas da tarde, em uma quarta-feira, fomos ali com o objetivo de acabar com aquela reunião, com o objetivo de deter aquela reunião. Mas quando chegamos na porta daquele templo, ali estava um homem cheio do poder de Deus. Um porteiro atento à recepção, porém cheio da unção de Deus. Quando ele viu o padre e a sua comitiva que aproximava, ele foi ao nosso encontro, pegou em minha mão, olhou em meus olhos e falou: padre, seja bem-vindo em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu fiquei todo desmantelado e pensei: o negócio aqui é diferente. Ali eu descobri o segredo e o sucesso da vida dos crentes. Sabe por quê? O nosso segredo e o nosso sucesso está exatamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus o inferno para. Em nome de Jesus o inferno se curva. Em nome de Jesus a vitória é nossa nesta noite. Quantos crê nisto? Aleluia. Porteiro vem me puxando pela mão: entra aqui, seu padre, entra. E entramos dentro daquele templo. Até a porta, eu entendo que o inferno e a capetada toda nos acompanhou. Mas quando entramos para dentro daquele templo, entramos sozinhos, sabe por quê? Aonde Jesus está, o diabo não entra. Pode até entrar, mas entra para sair. Porque numa reunião como esta, olhando para este plenário, eu não vejo aqui demônio para ser amarrado, eu não vejo demônio para ser entrevistado. Eu olho para este plenário e vejo os anjos do Senhor descendo e subindo, trazendo vitória para esta igreja. Oh, aleluia! Xarabai, Renepe, Arábia, Covenábia, aleluia. Certo é, meus queridos e amados irmãos, que entramos dentro daquele templo e os irmãos começaram a gritar: o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus e aleluia. E eu olhava de um lado para o outro, não compreendia nada, não entendia nada. O pastor começou a ministrar a palavra de Deus e a porta voltava. E quando o pastor passava perto do padre da sua comitiva, eu chegava para um lado e comentava com as freiras: este homem está louco, está doido. Para minha loucura e doidura mesmo, sabe por quê? O homem natural não entende as coisas espirituais. As coisas de Deus para o mundo é loucura. Hoje eu entendo que era o Espírito de Deus que estava a usar aquele homem. Por quê? Eu sinto usado pelo mesmo Espírito. Oh, aleluia. Sem ação, olhei para a minha comitiva e os convidei: vamos embora, aqui não é o nosso lugar. Saímos naquela tarde sem ação e fomos embora. Sabe por quê? Faz assim com o seu dedinho para cima. Pode fazer um negócio, aqui é sério. Oh, glória. Agora aponte para alguém que está do teu lado aí e diga assim bem forte: Você é a igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E as portas do inferno não de prevalecer contra a nossa vida. Aleluia. Somos uma igreja eleita e vitoriosa. E o inferno terá que entender isto. Se ele não sair da frente, nós vamos passar por cima. Certo que somos uma igreja eleita? Somos. Quantos crê nisto? Aleluia. Olha aqui, meu irmão. Tu és a igreja do Senhor Jesus. Ontem Deus me dera esta palavra. E hoje pela manhã eu questionei a Deus: Senhor, que dele? E o Deus disse em meu coração: eu te darei a oportunidade para transmitir esta palavra. E assim diz o Senhor: tu és a igreja do Senhor Jesus. Foi escolhido ainda quando estava no ventre, mas o inferno tem tentado de todas as formas deter você. O inferno pediu permissão a Deus para tocar na tua vida, e Jesus disse não. Rogou ao Pai, e assim diz o Senhor: Deus vai estar te entregando algo muito especial a partir desta data. Oh, aleluia! Dentro do teu coração tem uma chama que arde. Quantas vezes já ouvi o pregador pregando, ministrando a palavra, e já orou a Deus pedindo: Senhor, eu gostaria de ministrar a palavra assim. Quantas vezes pediu a Deus que tira de você esta intimidade, ou que seja esse comportamento tímido, e que te Deus adia na palavra. E assim diz o Senhor sobre a tua vida nesta noite: Deus está enviando a unção do alto céu, enviando o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento e a liberdade no Espírito Santo. Receba aí agora a unção de Deus em nome de Jesus. Receba aí a unção de Deus em nome de Jesus. E a partir desta noite o inferno não terá poder de tocar na tua vida, moço, porque Deus está completando a obra que Ele começou na tua vida. Aleluia, aleluia. Olha aqui, meu irmão, tem olhado de um lado para o outro e tem perguntado: mas por quê? Mas Deus manda te dizer: tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. E assim diz o Senhor: é chegada a hora de Ele te entregar em tuas mãos uma grande vitória. Deus está abrindo para ti uma grande porta onde não tem porta. Triunfa na presença de Deus e canta o hino da vitória. Assim diz o Senhor: o nome de Jesus vai ser glorificado. E recandarás. Aleluia. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está neste lugar. Segura sua mão para o céu, um minuto de adoração a Deus. Eu estou sentindo algo gostoso aqui nesta noite, nesta hora. Ah, Ramanai, Xeremia, Neve, Akandaraba, Lavassu. Oh, aleluia, aleluia. Receba aí a unção da parte de Deus em nome de Jesus. Receba aí a unção de Deus da parte de Deus agora. Receba a unção do Espírito Santo. Sinta nesta noite, minha irmã, meu irmão, meu amigo, trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar em você nesta noite, nesta hora. Oh, aleluia. Arapaia lei choregonare manderai terminas. Ere piante varai candarabasso. Erigo fener que me assomene glévias núbria. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está neste lugar. Somos uma igreja eleita. Somos uma igreja vitoriosa. Aleluia, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, saímos naquela tarde sem ação e fomos embora. Olha aqui para você ver o processo da resposta de oração. O irmão daquela igreja dobrou o joelho, orou a Deus e falou: Senhor, gostaria muito de evangelizar este padre, porém ele não aceita ser evangelizado. Naquele momento o Espírito de Deus mandou que aquela mulher pegasse uma caneta, um papel e elaborasse 3 perguntas relacionadas à Bíblia. E ela elaborou aquelas 3 perguntas e foi até a casa paroquial com o objetivo de entregar em minhas mãos aquele papel, ou pelo menos colocar o papel debaixo da minha porta. Mas quando aquela mulher chegou ali, o portão estava trancado. Ela dobrou o joelho ali naquele portão e orou a Deus dizendo: Senhor, eu estou limitada. Gostaria muito de pelo menos colocar o papel debaixo da porta deste homem, porém o portão está trancado. Mas aquilo que eu não posso fazer, o Espírito do Senhor pode. Aonde eu não posso ir, o Espírito do Senhor vai. E ela jogou aquele papel orando e pediu: Jesus, leve este papel até a mão deste homem. Aleluia. E ela orando, iniciou um vento, e o vento foi levando o papel, levando. Quando ela olhou, o papel já estava entrando debaixo da minha porta. Ela começou a glorificar o nome de Cristo Jesus, porque Deus já estava a falar comigo. Aleluia. Quando no dia seguinte abri a porta da casa paroquial, eu deparei com aquele papel e aquelas três perguntas. A primeira pergunta: Padre, me informa na sua Bíblia, aonde fala que temos que adorar a imagem de escultura? Aquela mulher escreveu no segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito assim: Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura e nem semelhança alguma do que está em cima no céu e nem embaixo na terra. Não te encurvará diante delas e nem a elas servirás. E olhei, dentro da paróquia tinha ali duas imagens de escultura, uma por nome de Senhora da Guia e a outra Senhora do Carmo. Eu havia aprendido e ensinava que a Senhora da Guia era a Senhora que nos guiava. Conhecendo a Bíblia, eu entendi e entendo que não preciso mais da Senhora da Guia para me guiar, porque o próprio Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos têm Jesus como seu guia? Aleluia! Veio aquela filosofia contrária. Eu aqui não estou adorando imagem de escultura. Aqui é só memorial. É como se você colocar na parede da sua casa a fotografia do papai e da mamãe. É somente isto. Eu olhava e dizia: a santinha está lá no céu. Como eu estava enganado, e muitos ainda estão enganados, em pensar que a imagem de escultura ali é só memorial, mas a santinha ou o santo estão lá no céu. Como eu estava enganado. Lá no céu não tem ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria, nem ninguém, nem Cidinha. Lá no céu eles não estão. Sabe por quê? Porque ainda estão mortos. No capítulo 3, no verso 13 do Evangelho, escreveu São João, está escrito assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Oh, aleluia! Sabe por que está escrito isso na Bíblia? Que o único que foi para o céu é porque ele já ressuscitou. Ele foi morto, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. É por isso que ele foi para o céu, porque ele já ressuscitou. Os demais ainda não foram para o céu porque ainda estão mortos, ainda não ressuscitaram. E o céu não é cemitério, o céu é lugar de vivo, é por isso que Jesus foi para lá. Mas pregador, aonde que os demais estão? Estão então no inferno também? Não. Estão no aguardo de Deus, aguardando o grande dia, segundo a Bíblia, para ressuscitar primeiro. E nós que estamos em Cristo Jesus, estamos aguardando para sermos arrebatados, num abrir e fechar de olhos. Oh glória! Quanto estão esperando esse grande dia, louve e exalte o nome de Cristo Jesus, dê um brado de vitória. Aleluia! Deparei com a segunda pergunta. Me informa a respeito do batismo de criança. Aquela mulher escreveu assim: João Batista, quando ele batizava, ele dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi fruto digno de arrependimento. Aí sim ele batizava as pessoas. Aí eu pensei: então não posso batizar criança? Não, porque criança não tem pecado e não tem condições de se arrepender e muito menos produzir fruto digno de arrependimento. Deparei com a terceira pergunta. Me informa a respeito do purgatório. Aquela mulher escreveu, está escrito: Aquele que confessa e deixa. Alcança misericórdia. E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Quantos já foram purificados pelo sangue de Cristo Jesus? Oh, aleluia! Eu fiquei preocupado. Peguei o meu telefone e liguei para o meu superior e perguntei: bispo, eu recebi um bilhete de uma crente, ela está me fazendo 3 perguntas relacionadas à Bíblia e eu não estou tendo resposta para aquela mulher, o que eu devo fazer? Aí falou: simples, crente, meu filho, deixa esse povo de lado. Bíblia, Bíblia é livro de crente. O povo é doido, eu não sei vocês, mas eu sou. Para estarmos aqui, pagamos o preço da renúncia da própria vida. Já 22 vezes que somos ameaçados de morte. Mas quando alguém nos ameaça de morte, eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus, e encontro o Senhor falando comigo: não temas, porque sou contigo. Oh, aleluia! Estávamos ministrando a palavra de Deus no estado de Rondônia. E no encerramento daquele congresso, eu pedi ao pastor que queria ministrar em uma praça, e pedi a ele que preparasse para nós, conseguisse uma Bíblia católica conhecida, a Bíblia do Padre. E ali em cima daquele palanque estava na minha retaguarda o prefeito da cidade, que era maçom, e eu comecei a estudar a Bíblia com aquele público, mais de 2,000 pessoas. E um obreiro da igreja, o presbítero da igreja, chegou ao lado do prefeito. Todo o versículo bíblico que líamos, ele mostrava para o prefeito. É certo que quando eu li alguns versículos que tinha na Bíblia católica, nos 7 livros a mais, que eu sabia que não tinha na nossa Bíblia, eu passava um pouco atrás e mostrava para o prefeito, de forma que aquele homem acompanhou toda a pregação. E ali na Bíblia católica eu provei ali em público que uma imagem de escultura é maldição. Está escrito no livro de sabedoria, na Bíblia católica, livro de sabedoria, no capítulo 14 e no verso 7. Está escrito assim: o madeiro é bendito, do qual faz-se um bom uso. A imagem de escultura é maldita, tanto ela e aquele que a fabricou. E eu olhava assim para o plenário público e pensava: ninguém vai aceitar Jesus aqui hoje, da forma que estou pregando. E o Espírito de Deus falava em meu coração: não temas, o Pai é contigo. Encerrei a ministração, fiz o apelo, 29 almas aceitaram Jesus como Salvador, e o nome de Cristo Jesus é glorificado. Quando eu fui descendo do palanque, eu fui recebido por 2 policiais, e eles disseram: você está preso. E eu perguntei: preso por quê? E eles disseram: você agrediu a igreja católica. Eu falei: moço, eu só preguei a Bíblia como ela é. Aí disse: não, você agrediu a constituinte. Bom, aí já é outro caso. E quando eles me algemaram, eu abaixei a minha cabeça, orei a Deus e falei: Senhor, se esta é a tua vontade, eis-me aqui. Porém, se não é a tua vontade que eu vá preso, cumpra na minha vida a tua palavra. A promessa que o Senhor me fez através do salmista: 1,000 cairão ao teu lado e 10,000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará em tua tenda. E eu falei: Senhor, eu estou sendo atingido aqui agora. O prefeito chegou por trás, bateu a mão no meu ombro e me perguntou: pastor, o que está acontecendo? Eu falei: sua excelência, eu estou indo preso. E ele me perguntou: preso por quê? O que fez errado? Eu falei: simples, preguei a Bíblia como ela é. O prefeito olhou para os policiais e perguntou: é só por isso mesmo? E eles disseram: sim, é por isso. Aí o prefeito falou: vocês não vão prender esse homem, é coisíssima nenhuma. Tudo que esse homem pregou, eu acompanhei, está escrito na Bíblia. Se vocês querem prender alguém, vai prender quem escreveu a Bíblia. Mas esse homem aqui eu não aceito, não. Pode tirar os algemas. Quando eles tiraram as algemas, E olhei para o prefeito em lágrimas, com as duas mãos levantadas, e disse: pastor, eu também quero aceitar esse Jesus. Oh, aleluia! Araia rego vene palabasu. Deus pode até permitir, minha irmã, meu irmão, que você passe por uma prova, mas Ele jamais vai desamparar você. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, é o Deus de providência. Ele prova porque Ele ama, mas na hora certa Ele entra com livramento. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus queridos e amados, o bispo falou: meu filho, Bíblia, Bíblia, livro dos crentes. Quantos tem Bíblia aqui nesta noite? Levanta bem alto assim, bem alto, bem alto, bem alto. Dê um abraço agora na Bíblia aí, dê um abraço na Bíblia. Dê um abraço na Bíblia, glorifica o nome de Jesus. Dê um júbilo de vitória, dê um brado de vitória, dê um brado de vitória, dê um brado de vitória, dê um brado de vitória. Bíblia, o farol de Jeová. Aleluia. E conhecereis a verdade vos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quantos são livres? Aleluia! Hoje é tudo diferente. Hoje estão carregando a Bíblia do jeito que os crentes carregam. Estão fazendo o mesmo que os crentes fazem, com o objetivo de deter os evangélicos. Para quando você for convidar alguém para vir participar de uma corrente de libertação, uma noite de libertação, um culto de vitórias, não, lá também tem a reunião de vitória, a reunião de libertação. Lá Jesus está batizando, está revelando, está fazendo tudo isso também. Copiar crente, eu quero ver. É que, melhor dizendo, é fácil. É fácil. Imitar crente é fácil. Eu quero ver entrar no céu junto com os crentes. Porque no céu não entra pecado, só entra crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas, meus queridos e amados irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia. E naquele papel, aquela mulher escreveu: quando for falar com Deus, não reze mais não, ore. Quando você reza, você está repetindo palavras. A reza está na mente do homem, mas a oração está no coração. E ela falou assim: ore a Deus e peça a Deus para mostrar o que é certo e o que é errado. Ei, maravilha! E eu dobrei o meu joelho, comecei a falar com Deus. Comecei a pedir: Jesus, mostre se eu estou certo ou estou errado. Prove para mim se eu preciso mudar de religião. Eu assim falei com Deus, que eu pensava que era mudança de religião. Me mostre alguma coisa. Deus é o Deus da resposta. Me deu uma revelação em sonho, que eu estaria em cima de uma carreta de trator, com a Bíblia na mão e com o microfone ministrando a palavra de Deus. E enquanto ministrava a palavra de Deus, muitos animais aproximavam daquela carreta de trator. E uma voz dizia: esses animais simbolizam as almas que irá ganhar para meu reino se abandonar a idolatria. Eu acordei no outro dia e entendi o que Deus estava a falar comigo. Oh, aleluia! Peguei o meu telefone e liguei para o meu superior, falei: bispo, há 3 anos e 4 meses que estou à frente da paróquia. Eu quero sair de férias. Eu preciso descansar um pouco. Aí o bispo falou: meu filho, volte a falar comigo amanhã. Eu vou reunir o diocesano, o conselho, o clero romano, e vou estudar o seu pedido e ver a possibilidade de preparar um seminarista para ocupar o seu lugar. No outro dia voltei a falar com o bispo. Aí o bispo falou: meu filho, as suas férias foram aceitas. Hoje eu glorifico ao meu Deus, sabe por quê? Até hoje eu estou de férias. Mas por que que até hoje estou de férias? Porque o bispo deixou? Não, porque Jesus me libertou. Estou de férias de quem? Do Santini Barro, e em comunhão com os verdadeiros santos, que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Oh, glória! Meus queridos e amados irmãos, no dia seguinte o bispo chegou com um seminarista para empossar em meu lugar, e ali celebramos uma missa de despedidas. Os fiéis fizeram fila para beijar a mão do padre. Alguém chegava e tomava a bênção. A sua bênção, padre. Eu dizia: está abençoado. Mas dentro do meu coração eu pensava: eu vou ser crente. A sua bênção, padre. Está abençoado. Mas eu vou ser crente. E no jeito daquele ritual, saí da porta da paróquia. Não fui mais para casa paroquial, fui para casa dos meus pais. Ao chegar à casa dos meus pais, minha mãe havia preparado um oratório, velinhas acesas, as quatro paredes lotadas de imagens de escultura. Aí eu cheguei, apaguei as velas todas. Falei, não vou usar mais vela não, os crentes não usam vela. Dobrei o meu joelho em volta da minha cama. Sabe por que crente não usa vela, irmãos? Especificamente em volta de um caixão? É porque sebo derretido, pavio queimado, não ilumina a vida de ninguém. Quem ilumina a vida do homem é o Espírito da Verdade. Oh, aleluia. Dobrei meu joelho em volta da minha cama, orei a Deus, Senhor, se realmente esse negócio for certo, coloca mais desejo em meu coração em ser crente. Acordei no outro dia com aquela vontade tremenda de ser crente. Queria sair ao encontro do pastor, mas meu pai era muito severo, muito bravo, temendo que meu pai não deixasse que fosse a igreja dos crentes. Aí eu esperei meu pai ficar ocupado. No final da tarde, quando meu pai entrou no banheiro, hoje meu pai é uma ovelha de Jesus, diácono da igreja, meu filho na fé. Mas quando eu vi que meu pai ficou ocupado, eu entrei no meu quarto, me aprontei bem social, peguei minha Bíblia em punho e cheguei perto da minha mãe. Minha mãe assustada e me perguntou, o que é isso, meu filho? Está parecendo crente? Eu falei, sim, mamãe, hoje eu vou ser um dos crentes, aleluia. Minha mãe me abraçou chorando e falou, meu filho, não faça isto, você vai sujar a nossa família. Eu falei, mamãe, hoje eu vou limpar a nossa família, aleluia. Pela graça e a bondade do Senhor Jesus, hoje meu pai é crente, minha mãe é crente, duas irmãs, cinco sobrinhas e um sobrinho crente, para a honra e a glória do nome de Cristo Jesus. Deixei minha mãe chorando e fui em direção à Assembleia de Deus. Ao chegar à porta daquele templo, a porta estava fechada. Aí eu pensei, certamente não tem reunião aqui, não tem culto. Mas daqui a pouco eu ouvi um movimento nos fundos daquele templo e entrei em um corredor. Quando estava no meio daquele corredor, eu ouvi um gemido, gemido de oração. O pastor estava completando 24 horas de jejum e oração de joelho dobrado na presença de Deus. Ele não reunia mais força física para orar em voz alta. E ele gemeu na presença de Deus. Oh, aleluia. Olha aqui, menina. Você que está ao lado desse irmão de camisa branca. Quantas vezes você tentou reunir força física para falar com Deus, mas nem encontrou força, mas gemeu na presença de Deus. E disse, Jesus, entra com a providência. Fizeste bem fazer uma prova com Deus. Quando entregava a palavra profética aqui nesta noite, falou com Deus, querendo de Deus uma palavra. Sedenta na presença de Deus, querendo ouvir de Deus uma confirmação. E Deus manda te dizer, Ele está entrando com uma grande providência na tua vida a partir desta data. Deleita na presença de Deus e receba a confirmação da parte de Deus. Assim diz o Senhor, Ele está entrando com a providência e o nome dEle vai ser glorificado e exaltado. Oh, aleluia! Lora macharabai. Aleluia! Aí eu pensei comigo, o que significa esse gemido? Salve esse homem. Passou gemeu, Jesus, salve esse homem. Eu não entendi nada, mas daqui a pouco o pastor se sentiu fortalecido no espírito e deu um grito, sim, Jesus, salve esse padre. Oh, aleluia. Eu pensei, eles estão pedindo Jesus para me salvar. Apressei os meus passos e entrei dentro daquele templo. Para minha surpresa, aquele templo estava lotado de irmãos, de joelho dobrado, falando com Deus. Oh, aleluia. Uma semana de oração e eu estou aqui glorificando o nome de Cristo Jesus. Oh, glória, porque o Deus que nós servimos é o Deus da resposta. Aleluia. Pastor convocou a igreja para uma semana de oração e disse, vamos orar uma semana. No final da semana, Deus vai responder a nossa oração. No sábado, eu entrei dentro da igreja e aceitei Cristo como Salvador. Oh, glória, porque o Deus que nós servimos é o Deus da resposta. Sentado no primeiro banco, o pastor iniciou o culto e falou, vamos dar boas-vindas ao vigário que está entre nós. Convido ele para pôr-se de pé. Aí eu fiquei sentado. Dentro do meu coração não era mais vigário. Aí ele falou, vamos dar boas-vindas ao vigário Osmar Gomes, que está entre nós. Convido ele para pôr-se de pé. Aí eu levantei do assento por educação, porque havia falado o meu nome. Mas quando eu levantei daquele assento, aquela irmã que havia escrito as três perguntas, estava no penúltimo banco, levantou lá atrás e deu um grito. Pastor, faz um apelo para esse moço. Ele está parecendo crente, olha o jeito que ele está. Quem sabe quer aceitar Jesus hoje? Aleluia. Eu não sabia o que era ser crente, o que era aceitar Jesus. Muito menos que era apelo. Naquela hora eu fui tomado de uma grande alegria. Levantei minhas duas mãos e aceitei Jesus como meu Salvador. Oh, aleluia. Louve e exalte o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Pastor olhou para mim assustado e me perguntou, você está aceitando Jesus? Eu falei, estou, pastor. Pastor pensou, ele não entendeu. Vou fazer outra pergunta. Você está sendo crente? Eu falei, estou, pastor. Pastor pensou, ele não entendeu ainda. Vou fazer outra pergunta e ele vai entender. Aí o pastor me perguntou, você está deixando de ser padre, deixando a paróquia e vindo congregar conosco aqui na Assembleia de Deus? Aí eu falei, estou, pastor. Que coisa! Mas quando eu respondi a terceira pergunta, o céu se abriu, a glória de Deus foi manifesta, Jesus batizou 16 no Espírito Santo. Sabe por que isso? Porque o Deus que nós servimos é o Deus da resposta. Quantos aqui acreditam em resposta de oração? De pé. Diga para sua irmã, para o seu irmão, chegou a hora da resposta. Chegou a hora da vitória. Olha que celebrei uma missa de despedida sexta-feira. Sábado fui à Assembleia de Deus e aceitei Jesus. Domingo, o pastor e os obreiros ficaram me instruindo a respeito da ministração da palavra. Enquanto os demais irmãos batiam de porta em porta, convidando as pessoas, dizendo, o padre que celebrou a missa de despedida sexta-feira, sábado ontem foi à igreja e aceitou Jesus como Salvador. Hoje, domingo, vai estar lá na praça ministrando a palavra de Deus. Deus é? Deus é? Deus é? Bem forte, Deus é? Aleluia! Veículo, quando eu olhei no centro daquela praça, ali estava um palanque instalado exatamente em cima de uma carreta de trator. E o Espírito de Deus me fez lembrar daquele sonho. Oh, aleluia! E eu contei ao pastor porque não havia contado a ninguém. E o pastor falou, vou te dar uma hora de prazo para você ministrar a Bíblia, e no final da ministração, Jesus vai cumprir com a sua promessa. Eu falei, eu creio, comecei a ministrar a palavra de Deus, perguntei quem quer aceitar Jesus, veio uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, exatamente as sete pessoas que faziam parte comigo na diretoria católica. Todas vieram e aceitaram Jesus como Salvador. Quando eu perguntei pela última vez, que olhei ao meu lado, ali estava aquele seminarista que havia ocupado meu lugar na paróquia na sexta-feira. Estava com as duas mãos levantadas, aceitando Jesus como Salvador. Oh, aleluia! Por que isso? É porque o Deus que nós servimos é o Deus da resposta. Oh, aleluia! E nesta noite Jesus quer responder alguém aqui. Quantos aqui acreditam em resposta de oração? Bem forte, assim, com a mão levantada. Faz assim com a sua mão para frente, assim agora. Oh, aleluia. Olha em sua mão aí, pode olhar em sua mão. Tem alguma coisa em sua mão aí? Faz assim, assim não, que a bênção cai. É assim para receber. Olha aí em sua mão, tem alguma coisa em sua mão aí? Tem? Não tem, sabe por quê? Eu e você, nós estamos olhando com os olhos da carne. Então agora faz o seguinte, com a sua mão à frente, prova de fé, fecha os seus olhos da carne e abra os olhos espirituais aí agora. Sinta Jesus te entregando aí a vitória agora. Sinta Jesus te respondendo aí agora, aleluia. Sinta da parte de Deus a bênção e a unção aí agora, querido Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui está a tua igreja, o teu povo nesta noite, nesta hora, acreditando no teu poder e na tua palavra. E aqui estou eu como porta-voz do céu, ministro da tua palavra, na vida do teu povo aqui agora, Pai. Eu ministro agora a resposta de oração. Como ministro a tua palavra, Senhor, na vida do teu povo, eu ministro a bênção e a vitória. a cura divina e a libertação. Receba, meu irmão, unção de Deus aí agora. Receba a bênção em nome de Cristo Jesus. Receba aí a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que vem aqui nesta noite em busca de uma libertação, receba a libertação agora em nome de Jesus. Você que vem em busca de uma vitória, receba aí a vitória em nome de Jesus. Você que vem em busca aqui de uma bênção, receba a bênção em nome de Jesus. Você que vem em busca de batismo no Espírito Santo, receba batismo no Espírito Santo agora em nome de Jesus. Você que vem em busca de um avivamento, receba agora em nome de Jesus o avivamento do céu. Receba aí, receba, receba, receba, receba, receba agora, agora, agora, já, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos que estão aí na retaguarda, que estão na porta ou mesmo do lado de fora, receba a unção de Deus aí agora em nome de Jesus. Receba a bênção e a vitória em nome de Jesus. Receba aí, receba, receba, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arapalaba xarabanai. Você que acredita em resposta de oração, você que acredita que Jesus está te respondendo agora, está te entregando a vitória, feche a sua mão com a vitória agora. Feche a sua mão com a vitória. Feche assim a sua mão e levanta a sua mão fechada para o céu. Apresenta para Deus a vitória que está em sua mão aí. E glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus, louve o nome de Jesus, louve o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. É noite de gratidão. Você que é grata, minha irmã, meu irmão, a Deus, agradeça a Deus com a vitória em sua mão aí. Agradeça a Deus com a vitória em sua mão. Louve o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, renda louvores a Deus aí. Adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus. Deixa Jesus te renovar nesta noite. Renova-me, Senhor, renova, Espírito Santo, a tua igreja, aviva o teu povo, a tua obra. Aleluia, aleluia. Adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus aí. Receba a unção de Deus, receba a vitória em nome de Jesus, receba a vitória em nome de Jesus aí. Receba a unção de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó glória, aleluia. Deixa Jesus se renovar aí agora.